só de cá, só de boa, posturado e calmo. Observando tudo com o meu copão na mão. O grave tá batendo, tem rabeta balançando, tem maloca de quebrada, então pega a visão. Por mais que ela demole, mas respeita a mina. Vou refrescar tua mente que o não é não. Resenha na favela é sempre suave. Tem bebida à vontade e muita diversão. Porque o grave tá batendo e a rabeta balançando. O couro tá comendo, mãe. E o pau tá quebrando, nego. Vai no chão, B, vai no chão, B, vai no chão, B, vai no chão, B, vai no chão, B, vai no chão, B. É mais uma do GG. Vai no chão, B, vai no chão, B, vai no chão, B, vai no chão, B. Ai, ai, ai, que putaria. Swing não. Só de cá, só de boa, posturado e calmo. Observando tudo com o meu copo na mão. O grave tá batendo, tem rabeta balançando. Tem maloca de quebrada, então pega a visão. Por mais que ela demole, mas respeita a mina. Vou refrescar tua mente que o não é não. Resenha na favela é sempre suave. Tem bebida à vontade, muita diversão. Porque o grave tá batendo e a cabeça balançando. O couro tá comendo e o pau tá quebrando. Vai no chão, B, vai no chão, B, vai no chão, B, vai, vai no chão, B, B, vai no chão, B, vai no chão, B. É mais uma do GG. Vai no chão, bebê, vai no chão, B, vai no chão, B, vai no chão, B, B. Mão na cabeça, empina o bum, vai. Vai no chão, B, vai no chão, B, vai no chão, B, vai no chão, B, B, vai no chão, B, vai no chão, B. É mais uma do GG. Vai no chão, bebê, vai no chão, B, vai no chão, B, vai no chão, B. Ai, ai, ai, que putaria! Arnador. Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo. Observando tudo com o meu copão na mão. O grave tá batendo, tem rabeta balançando. Tem maloca de quebrada, então pega a visão. Por mais que ela demore, mais respeita a mina. Vou refrescar tua mente que o não é não. Resenha na favela é sempre suave. Tem bebida à vontade, muita diversão. Porque o grave tá batendo e a rabeta balançando. O couro tá comendo e o pau tá quebrando. Vai no chão, bebê. Vai no chão, bebê. Vai no chão, bebê. É mais uma do GG. Vai no chão, bebê. Vai no chão, bebê. Vai no chão, bebê. Vai no chão, bebê. Vai no chão, bebê. Vai no chão, no chão. Vai no chão, B, vai no chão, B, vai, vai, vai no chão, B, B, vai no chão, B, isso, delícia. É, vai, chama no subir que ela vem. Vai no chão, B, vai no chão, B, ai, ai, ai, que putaria! Que minha filha não escute seu pai falando isso.